Atenção ao top de 5 coisas para fazer no Carnaval de Beltrão. Programa Yoyo na Super Jovem. Nada. Mil vezes nada. Nada. Nada. Acho que nada. No ar, Yoyo Super Jovem. Tá chegando o Yoyo. Já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Sim, amiguinhos, estamos chegando com mais uma edição. É o bloco do ioiô aqui na Super Jovem, o bloco da diversão. Estamos muito felizes, todos mascarados aqui. Sempre fomos, né? Esse é o ioiô no ar a partir de agora, trazendo aí no seu, na sua sexta-feira, sextou, e o final de semana vem com tudo aqui na Super Jovem, com muita diversão, entretenimento, alegria. Ioiô no ar, comigo Beto Garcia, com ele Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, gurizada. Gostaria de já começar o programa pedindo desculpas. Isso não é fantasia, eu sou nem máscara, eu sou feio mesmo. Ah, esse nariz não é daqueles postiços. Essa é meu. Eu imaginei. Jorge não consegue usar máscara, é, né? É meu, não cabe, na areva não cabe. Fica meio metro pra frente. Mas a eu máscara. Já falei. Usar a máscara da tiazinha. É verdade. Eu já falei que eu não sou narigudo. O meu rosto aqui é muito pra trás. Pra trás, é. Boa, boa. É o formato do rosto. Uma excelente tarde pra você. Vocês. Quem está com a gente também é ele, Maicon Guerreiro. E o pessoal pergunta qual é o nome do guerreiro. É Maicon. É Maicon. Maicon Guerreiro. Maicon de Michael Jackson. Minha mãe era fã do Michael Jackson. Ah. Aí Billy. Tem isso, guerreiro? É uma historinha, né? Explique. Nós o meu nome era pra ser Yuri. Yuri. Mas aí o vizinho da minha mãe... Yuri Gagarin. Aí o Yuri Gagarin. Vizinho não. Que mandou. O leiteiro, o vizinho. Aí eu não sei, né? Aí eu não boto minha mão no fogo. Aí o vizinho da minha mãe colocou... Falou assim... Coloca Maicon no nosso piá. Aí o vizinho colocou o nome do cachorro de Yuri. Não. É a história que a minha mãe conta. É que esse ele falou, droga, ele é do pai dele mesmo, não é meu. Vou pôr Yuri no meu cachorro agora. Tanto nome pra colocar, ele colocou daí justamente o nome que ia ser o seu. Aí como minha mãe era fã do Michael Jackson, diz ela. Mas aí é Maicon. Isso, M-A-Y-C-O-N. No caso, não é Michael. Nada a ver com Michael. Deveria ser, gostaria. Mas enfim, então é pra mais uma sexta-feira. Isso, e ao lado do Maicon de Michael Jackson está o Léo Lúcio. Tá bem melhor, querido. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Estão aí preparados para o carnaval? O Léo Lúcio que. Nada. O Léo Lúcio pulou do treta. O que é que aconteceu hoje, Léo Lúcio? Ah, hoje não quis ir trabalhar, na verdade. Nós fizemos um troca-troca. Troca-troca de horário. Troca-troca. Coisa de amiguinhos. O Léo que está hoje fantasiado de festa junina. Eu tô fantasiado de festa junina, carnaval. Ele confundiu as datas. Só um pouco precoce, né? Não, tô fazendo homenagem ao pessoal aí. Homenagem. Homenagem. O carnaval sai muito homenagem. Vamos fazer a fogueira daqui a pouco, aquela coisa toda. Carnaval que foi, sai homenagem. Sai homenagem. Todo mundo do homenageado. Isso. O Léo, que o pessoal pergunta o que aconteceu com o Léo. Tá. Vou falar aqui, é pedra. Pedra. Pedra é craque, exatamente. Isso. Ele é um mini Léo. É um mini Léo. Isso. Só que eu perdi um Léo, é pedra de craque. Ele era dois, agora o outro virou um só. Exato. Só um solar, né? E completando, senhoras e senhores, a trupe, nesse momento apresentamos ele, Kleber Aguiar. Oi. Oi, boa tarde pra todo mundo, uma ótima sexta-feira. Tamo aqui de novo. Pessoal ouvindo essa bagaça toda sexta. Isso aí, né? Vamos lá. Tem um pensamento aí? Temos o pensamento da Secretina. Vamos aqui programando. Tá aqui, pronto. O pensamento da Secretina. Bora pensar. O pensamento da Secretina. Não basta ser pobre. Tem que ter um lugar dentro de casa que tenha uma sacola cheia de sacolas. Eu tenho. Lá em casa eu não também. Tem. Eu também, porque tu tem que reciclar, né? Pô, mas é a melhor coisa. Pobre é o melhor reciclador do mundo. Melhor coisa quando você tem uma sacola. Às vezes é ruim quando você se frustra, né? Justamente. Às vezes você se frustra, né? Não tem nada lá. Esse é o popular puxa-saco, né? Aham. Lá em casa é um que a minha mãe fez de crochê. De crochê, sim. Como que é? Fala de novo. Crochê. Ah, e aqui tem condições, né? Fala chevette agora. Chevette. Chiclete. Fala R$20. A minha mãe fez uma sacola de crochê pra colocar as outras sacolas de plástico dentro. Na casa da minha tia, tem esse lance aí. Um negócio de crochê. Um monte de sacolinha dentro. Não só isso, né? Também a toalha, o trilho da mesa de crochê. Sua mãe é uma crocheteira. O negócio de pôr o liquidificador em cima, o negócio de pôr a batedeira, o negócio de jogo de banheiro é de quê? De crochê. E quantas Tupperware você tem em casa? Ah, tenho várias. Essa semana, inclusive, fui no umbigo, depois falo disso. Se você tem R$50, você tem R$50. Mas se você tem R$50 trocado, você não tem nada. Não tem nada. Quando vê, foi. A pior desgraça do pobre é trocar cinquentão. É pior. É isso aí. Desaparece. Olha, às vezes me considero um pombo. Quando não estou procurando por comida, estou fazendo cagada. Verdade. Por isso que antes eu dormia até meio-dia, né? Porque daí a chance de você fazer cagada no dia é só de 50%. É metade. Hoje minha mãe estava brigando muito comigo. Aí ela disse: o que eu fiz pra merecer você? O que eu fiz pra merecer isso? E eu falei: sexo. Pronto, apanhei. Olha, eu li que fumar fazia mal. Parei de fumar. Li que beber fazia mal. Parei de beber. Nossa. Li que fazer sexo fazia mal. Parei de ler. Ai. A minha situação tá tão feia, mas tão feia que se eu for pra China, nem o coronavírus eu pego, mano. Regras para o rolê dessa sexta-feira de carnaval, hein? Respeite as mina, não mande mensagem pro seu ex, não bata em ninguém, ouça mega funk, não morra, não se apaixone. Use drogas menos a do amor. Sextou de carnaval. Um amigo conversando com outro cara, eu tenho Alzheimer. Ele falou: eu também. Também o quê? O quê? Ah, o quê? Ah, vai tomar no cu. Nossa. Acabou o papo. Esse é o programa Yo-Yo, está no ar. Aliás, sexta-feira de carnaval hoje, né? Olha que alegria. Carnaval é doce ilusão, é promessa de vida no meu coração. Olha, 7 das 14 escolas de samba do Grupo Especial desfilam nesta entre sexta-feira e sábado. Isso falando aí no sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo. O resultado da disputa será conhecido na próxima terça-feira. No Rio de Janeiro, as principais escolas desfilam no domingo, dia 23, e na segunda-feira, dia 24. Já em Salvador, meu rei, a tradicional folia deve levar milhões até terça-feira a acompanhar os trios em circuitos como Barrondina e Campo Grande. Eu gostaria muito de estar nesses circuitos aí, cara, de carnaval, né? Fervo, parece tão legal, né? Curtir o carnaval nesses trios elétricos. Tava rolando uma polêmica essa semana, né? Das fantasias. Pessoal, os abadás, o pessoal foi fantasiado de índio, né? Ah, tipo o pessoal reclamando. Teve uma atriz que se fantasiou. Aquela da maquininha lá. Como é o nome dela? Eu acho ela muito bonita, cara. Alessandra Negrini. Fala da maquininha, que ela foi propagando uma maquininha. Ela sumiu das novelas, Roberto, você é miserável, né? A mulher fez filme, novela, ela falou: aquela da maquininha. Bonitinha. Aquela da maquininha. Começou agora. Mas enfim, o que deu a Alessandra dela? Ela foi fantasiada de índia, né? Uhum. E o pessoal começou a falar de apropriação cultural. Mais um mimimi. Algo que eu achei bem interessante foi um cacique dizendo o seguinte: o Raoni? O cacique falou o seguinte: Raoni não dá, ele tem um pirex no meio. Eu acho que. Você já ouviu o Raoni? O Raoni falando também, ele colocou um pirex no... mal de beijo, né? Não sei quem é. Prossiga, não perdi aí nada. O cacique, que não tinha o pirex na boca, né? Ele falava até um português entendível. Sério? Falava. Não é o Raoni. Não, ele falou o seguinte: que ele se sentia. Os índios se sentiam homenageados. Sim. Que era uma forma do homem branco, né? Tá absorvendo a cultura deles. Poxa. Até porque os índios também absorvem alguma coisa da cultura do homem branco. Com certeza. Então, até o próprio cacique falou: pô, gente, é carnaval. Vamos se fantasiar. Se vocês quiserem, vão ser felizes. Né? Os índios colocam camisa do Corinthians e fazem presidiário. Eu vejo índio de Hilux, às vezes. Fantasiado de agrobot. É alguém que não tem o que fazer, que fica falando que isso é apropriação cultural. É muito mimimi. Índio de Hilux curtindo Marília Mendonça. E o que tem? Então pode, verdade. Ele tá se disfarçando de agrobot. Agrobot. É inapropriação cultural. Essa é da das antigas. E o pior é você saber que agroboy já é um termo das antigas. Das antigas, nós chamávamos agroboy. Mas ele existe, cara. É o e Lavra Girl, né? Lavra Girl. Essa aí é mais, essa é mais top. Uhum. Você chega numa balada, você já vê os caras gritando e dando butinada no chão, assim, você já fala, os idiotas dos agroboys. Não sei que balada é essa que o Kleber tá frequentando. Mano, qualquer balada que você vai, tem algum cantinho que tem os caras dando de chapéu. De chapéu e batendo a bota no chão. Não. Deixa eu ser feliz, pô, deixa eu ser feliz. Tá louco. Que barra. Você falou de coronavírus, Kleber. As autoridades aqui do Brasil já descartaram. Isso é bem legal, né? Ah, 50 casos suspeitos do Covid-19, que é o coronavírus, né? Agora desde... tem um nome mais técnico, né? Covid-19. Desde que o surto, né, teve início no fim do ano passado. De vírus. Até agora, no momento, há apenas um caso suspeito monitorado, de acordo com... Umas Ragnem. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, trata-se de uma criança de 2 anos que desembarcou no início do mês no aeroporto de Guarulhos, né? Vindo de Hong Kong. Uhum. Aqui no Brasil... Já tivemos outros mais casos suspeitos, né? Agora se resume aqueles, só em um. Aqueles que vieram naquela ação de repatriação, até agora fizeram exames, tá todo mundo de boa, né? Uhum. Ainda bem. Não estão com coronavírus. Eu recebi uma encomenda da China e me peguei. Eu não basta eu apertar as bolinhas, eu mordo as bolinhas. Ei, aí eu lembrei do coronavírus. Eu lembrei do coronavírus. Até mais, gente. Abraço pra vocês. Revelações. Então, assim, larguei a bolinha, falei. Revelações. Tomara que não. Corona, the rhythm of coronavírus. The night. Corona. Galera, eu quero falar uma coisa muito legal, que é da Beltrão Net Telecom. A Beltrão Net Telecom tem planos de 5 a 100 megas. Ligue agora no 0800-649-5000 ou 3520-1500 e consulte já nossos vendedores e contrate a Beltrão Net Telecom. Esta é daqui. 5 a 100 megas na sua casa, atendimento rápido, perfeito, internet que voa, planos de 5 a 100 megas no 0800-649-5000 ou 3520-1500. Estou falando da Beltrão Net Telecom. Isso, com a gente aqui no programa Yoyo na Super Jovem. Léo Lúcio, nós temos aí a nossa emboquete ou não temos? Não temos. Não temos. Que legal. Que legal. Que bom. Então, tá, você falou que tinha uma do carnaval aí pra fazer? Lembra. Era semana passada, agora já é outra semana. A gente podia fazer uma emboquete pra ver o que que o pessoal vai fazer nesse carnaval, né? Valendo ingressos do cinema. Conta pra gente aí. Um par de ingressos pro cinema, tá? Vamos rodar a vinhetinha pra oficializar. Isso. Agora nós queremos saber o que está na boca da galera. Emboquete do Yoyo. Isso, queremos saber da galera o que que você vai fazer nesse carnaval. Isso mesmo, o que que você vai fazer? Manda áudio, não mais, não texto. Isso, mensagem áudio, de voz. Ou se você tem alguma história das antigas dos carnaval que rolava em Frusinho, então também manda pra gente. Exatamente. 988-222-2300, valendo um par de ingressos pro Cinemax, que tá com de filme bom. Inclusive, trouxe de volta o filme aquele, o Parasitas, que é o vencedor de vários Oscars e diz que o filme é fantástico, tá bom? Áudio pro 988-222-2300. Isso, o que que você vai fazer nesse carnaval? O que você fez nos carnavais passados? O que você fez no carnaval passado? Isso, o que você fez no queremos carnaval? Saber. Manda... Ou se você preferiu o carnaval passado, das épocas dos clubes aqui em Beltrão, gente, mas conta pra gente. Histórias pitorescas do carnaval, dos carnavais passados, ou o que você vai fazer nesse carnaval aí pra moçada mais nova, né? Isso. Onde você vai torar o pau. Isso, exatamente. Porque a gente sabe o que você fez no carnaval passado. Se você tem uma história pitoresca dos carnavais passados, ou o que você vai fazer nesse carnaval aí, conte-nos, Jorge. Eu vou contar uma, então. Conte-nos, uma passagem. Nas antigas, a rádio Super Jovem não era nem Super Jovem, era 105 FM. Nós fazíamos a transmissão do carnaval. O Beto também transmitiu. Sim, participei. E estávamos, eu e o Branco, que era irmão do Beto, lá no clube? No clube, e o Beto e o Adir estavam na praça. No calçadão, Beto, não esqueço. O Beto se divertindo. Tomando uma aguinha. Só um metro de cabo, né? E aí. Tomando uma aguinha enquanto lá estavam tomando uma aguinha que passaria no bibia. Aí o seguinte, para se fazer a transmissão, era via cabos, não é a modernidade que é hoje, que é com o celular. Hoje seria muito mais fácil, né? Sim. Então existe uma maleta, o fone, o microfone e o cabo, né? Era uma mala? Era uma mala. Era aquele cara que trabalhava na rádio. Mais ou menos. Eu sei que o que que o carnaval foi tão quente que eu acabei ficando. E eu não tinha carro. Na época, ter carro era para poucos. É. E eu morava do outro lado da cidade. E eu fui embora a pé quando cheguei. No Guelme? Lá no Guelme. Eu era lá do Guelme, passava com os manos tudo deitado, levantado. Pé, passei. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse: ah, chegou, 7 horas da manhã, chegou, cheguei. Pois é, e cadê o teu material de trabalho? Eu falei: meu Deus. Nossa! Eu voltei correndo de casa lá do Guilherme. Mini infarto, até o Marrecas correndo. Nossa. Graças a Deus o pessoal tava limpando, estava lá o microfone, estava lá. Senão naquela época o Adir já tinha me mandado embora, não estaria hoje incomodando tanto aqui vocês. Esqueceu, né? O equipamento de trabalho. Totalmente lá, por sorte que estava lá e ele não sabe disso. Foi um cansaço, né? Isso, ele não sabe disso até hoje, tá sabendo agora. Mas agora já passou, já prescreveu. Prescreveu, é 5 anos, né? É 5 anos, já era. Já mas foi. Era o cansaço, você tava trabalhando até às 7 da manhã, até né? Até 7 da manhã, porque o carnaval era fervolante. Era bico total. Isso. Total. Igual eu ali com o chefe no calçadão ali. Isso. Maguinha. Tá. Só bico seco total. Bico seco total. Pessoal, ah, da rádio, vem cá. Outra, o detalhe importante, a rádio na época. Uma história bem legal é que a gente conta nas internas que na época do carnaval aí, das transmissões nos clubes, a rádio funcionava, não era 24 horas, ela fechava, encerrava as transmissões à 12h30, né? Naquela época ela ficava até umas 2 horas da manhã, que era carnaval e tudo mais. Detalhe, o pessoal encerrava a programação, a transmissão até as 2 horas da manhã, o pessoal que trabalhava ficava lá no clube. E depois das 2, que a rádio já não tava mais transmitindo, o pessoal entrevistava. É. Por cerveja, por né? Por cerveja. Aconteceu isso. Fazia entrevista, aconteceu a rádio isso. Fora do ar, fazia entrevista de 5 minutos. Eu não sei quem fui, mas aconteceu isso. Seria uma boa voltar isso, né? Histórias de carnaval. Então conta a sua história passada e dos carnavais passados, ou o que você vai fazer no carnaval nesse ano, é atualizada, pode ser. Manda mensagem de voz, né? E a gente vai estar... Tem já, Léo Lúcio? Já tem. Ah, é? Já tem aí no nosso WhatsApp, temos uma mensagem. Não essa. Ouvi... Vamos ouvir no ar. Eita. Esse tá aqui, tá aqui o som, vamos lá. Já que nossa região não é muito do carnaval, né, cara? O jeito é nós dormir, né? Dormir, aproveitar, dar uma descansar, os 4 dias aí, se recuperar, começar o ano bem de novo, né? Dormir. Tirar a paia, né? Agora, né? Não é ruim também, não, tá? Não é ruim. Não é ruim. Tem mais. E o carnaval passado também. É o mesmo? Dormi. Ele vai mandar mais uma. Ele só dorme. Ele não vai mandar mais porque ele dormiu. É no passado e no futuro, quer dizer, ele vai dormir. Então mande, você que não quer dormir e quer fazer outra coisa, mande pra gente ou conte sua história de carnaval. Amores de carnaval, o que você quiser contar de carnaval.

para quem faz rir. Pra quem está no centro das decisões, pra quem espera e sempre alcança, pra quem é sem terra, pra quem tá sem tempo, pra quem tá muito louco numa boa, pra toda essa nossa gente no sufoco. A mais completa certeza de que tudo vai dar certo. Batuqueiro tocava seu timbal o ano inteiro. Mas certo dia Xoxó partiu, silenciando os tambores do Brasil. Foi só tristeza, foi só lamento, a saudade tava grande demais. Mas que beleza, aquele momento que Xoxó voltou pra alegrar os carnavais. Onde é que tá Xoxó? Xoxó tá aí, Xoxó tá lá, Xoxó tá aqui, Xoxó tá em todo lugar. Xoxó tá sacudindo de novo, Xoxó tá alegrando esse povo. Xoxó tá transbordando de emoção, Xoxó tá balançando no meio da multidão. Xoxó tá aí, Xoxó tá lá, Xoxó tá aqui, Xoxó tá em todo lugar. Xoxó tá sacudindo de novo, Xoxó tá alegrando esse povo. Xoxó tá transbordando de emoção, Xoxó tá balançando no meio da multidão. Ei, Xoxó. Esse Xoxó é maravilhoso. Xoxó tá aí, Xoxó tá lá. Olha só, uma vizinha resolveu brincar o carná em salão fantasiado de passarinho, né? Então ela foi lá pro meio da festa, apareceu um folião... Pobre passarinho. Apareceu um folião fantasiado de caçador. Vendo a vizinha de passarinho, apontou-lhe uma espingarda de brinquedo e simulou um tiro. Pá! A bichinha, se fingindo de morta, deitou no chão, né? Sem se mover. O caçador várias vezes passou, que sabe que o cara na rota vai passando, dançando, e a bichinha deitada no chão. Uma sarrada. Eu vou, levanta aí, rapaz, o tiro foi de mentira, tudo carnaval. Aí o que a bichinha responde, não quero nem saber, lei da selva, matou, tem que comer. Eita! Doiada de carnaval. Carnaval, bicho. Carnavalizada de carnaval. Policial do 190 atendeu o telefone e foi anotando o pedido de socorro. Por favor, mandem alguém urgente. Entrou um gato em casa. Mas como assim um gato em casa? Um gato! Ele invadiu minha casa e está caminhando em minha direção. Ô, louco. Pera aí, mas como assim? Você quer dizer um ladrão? Não! Tô falando de um gato mesmo, desse que faz miau, miau. E ele está vindo em minha direção. Você tem que vir agora. Mas o que tem de mais um gato ir na sua direção? Ele vai me matar, ora bolas. E vocês serão os culpados. Louco. Mas pera, mano, quem tá falando? Muito é triste. É o papagaio, porra. Olha, era o papagaio. Existe a crise dos 20, existe a crise dos 30, dos 40, dos 50, existe a crise dos 60. Resumindo, passou dos 18. A vida é uma crise. A vida é uma crise. É sempre uma crise. A vida é uma crise. Mas uma piada de papagaio, né? Que tinha um papagaio em casa e tal. E toda vez chegava a conta altíssima do telefone e era sempre pro telesexo, né? Não, até que um dia o dono descobriu que o papagaio tava ligando pro telesexo. Não, ele é um filho papagaio da falou, e o dono falou pro papagaio: olha só, se você ligar de novo pro telesexo, tá vendo aquela cruz pendurada ali? Eu vou te pendurar daquele cara ali. Eita, que tá pendurado. Falou, louco. O cara deu o papagaio, ficou meio com medo, assim. Passou uma semana, nada, né? Não ligava e tudo mais. Chegou no outro mês, a conta de telefone alta de novo, lá o papagaio tinha ligado pro telesexo. Aí ele pegou e foi lá e pendurou, pregou as asas do papagaio na parede do lado do Santinho de Jesus lá, né? E ele lá olhando, daqui a pouco ele olhou pra aquele negócio escrito em INRI, o cara com as mãos penduradas lá e falou: ô, por que você tá aí? Pra quem tu ligou? Nossa, Kleber. Hoje não vai pro céu. Ele hoje não vai pro céu, ele não vai pro céu. Pegando essa vibe. E continua. João, versículo 3, capítulo 9. Nossa, amém. Sextou, mas você não cestarás. Você não cestarás. Galera aqui mandando o áudio do nosso emboquete. O que você vai fazer no carnaval? O que você já fez no carnaval? Isso, histórias antigas. Vários áudios aqui, já vou passar pra você. Mande-nos, por favor. Pra galera ouvir no ar, né? Mande o áudio pra gente. Isso, importante. Isso. Valendo, grave sua historinha legal de carnaval pra valendo gente. Valendo que é a par de ingressos aí pro Cinemax. Valendo par, né? De ingressos. Boa. Para o Cinemax. Enquanto a gente vai recebendo os áudios, eu quero falar o seguinte, bateu fome, meus amigos, vamos de Dog. Opa. King. Mês de fevereiro cheio de ofertas especiais no Dog King. Confira só. Todas as segundas, terças e quartas, entrega free. Todos os dias da semana, um adicional diferente, grátis. Sabadão e domingo, comprando 4 lanches, você ganha mais um Dog Simples na faixa. Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara. Delivery, fone 3055-5551. Eu vou fazer o meu testemunhal. Essa semana eu peguei um lanche do Dog King. Eu gosto daquele de com carne Angus, sabe? Mas com pão do Dog, delícia. Né? É americano alguma coisa, não lembro bem. E aí vem aquela magonese verde. O que é aquela? Aquilo é bom, né? É demais. É bom, demais. Não sei do que. Tu que é meio Masterchef, Kleber, tu não sabe do que é aquela maionese? Não faço ideia. É, cara. Muito deve ser um segredo, porque é bem gostoso. É, eu fui lá esses dias comer com batatinha. É diferente. Vem aquela verdinha e também uma num, tipo assim, numa embalagem de... Isso, de cheddar, assim, isso. Né? Nossa, muito bom também. Tem um molinho de pimenta aqui, ó. Da hora. Sensacional. Bom demais. Vem pro Dog King. E o coração de Roberto Carlos, o rei, está aberto em busca de um novo amor, hein? Cara, que coisa, hein? Vou interromper você, Beto. Quando eu li aqui na pauta, eu falei, caralho, será que estão operando ele, mano? Solteiro aos 78 anos de idade, o Roberto Carlos, o ídolo da Jovem Guarda, não descarta um novo relacionamento, porém, com uma ressalva. Repleto de grandes emoções, não estou pensando, mas não descarto o casamento. Estou solteiro e a gente não sabe o futuro. O futuro é daqui a pouco, daqui 20 anos. Imagine eu falando em daqui a 20 anos. Não. Brinca o cantor em coletiva no projeto Emoções. Emoções em alto mar, domingo, lá em Búzios, né? Pensa bem, né? Que vida. O Roberto Carlos, ele faz shows em navios e cruzeiros, né? É porque até o show dele é um tanto quanto caro. Passa de R$1 milhão. Nossa. Toda a estrutura do show do Roberto Carlos. Então ele tem que ser uma coisa bem... Teve em Foz do Iguaçu, ingressos mínimos eram R$500, R$600. Então nossa, promocional. Promocional primeiro, é bastante primeiro caro. Lote. E o cara cobrando um cachê desse, não vai ficar difícil ele casar, não, né? Encontrar alguém, né? Encontrar alguém que esteja querendo cuidar de um vovozinho. Isso. Vai que acontece. Depois que ele morre, acontece as tretas. Estão rolando com o Gugu. Passar um óleo de peroba na perna. Ele vai entrar na igreja com o pé direito, hein? Com o pé direito. O passar um óleo de peroba na perna dele e tal. Por causa da marezinha. Não pode ir pro mar, não pode morar na praia. Ei, se alguém não comeu, os cupim come. São muito maus. Eu falarei de grana, né? Lembra daquela moça dos R$3? R$3. Cara, sim. Foi altos memes, né? Nossa, então, demais. A artesã... Mais de 3 memes. Né? Ela se chama Raquel Mota e ela ficou marcada aí no, com a... com essa cena dos R$3. Ficou. E ela tá processando 100 empresas que teriam usado a imagem dela sem autorização. Olha. Ô, louco. Olha só os pequenas valores. Empresas, grandes É a bobina, mas foi orientada, provavelmente. É. O valor total das indenizações podem chegar a 8.900.000. É louco, rapaz. Pois é, o nome dela surgiu em janeiro do ano passado. Faz um ano, né, desse mês. Aham, já. Verdade. Eu falo merda o dia inteiro e ninguém aproveita nada pra mim ganhar dinheiro. Daqui uns anos ela tá assim, agora eu tenho R$1 milhão. Milhões de reais. Bom, ela não é, né? Milhões de reais. Ela tava mostrando seu artesanato pra Ana Furtado, né, quando ela foi questionada pela Ana, né? É de casa, né? É de casa. Sobre quanto ela tinha gastado pra fazer aquele artesanato. Uhum. Então ela falou, R$3. E ela, R$3, pronto. Então virou um meme do começo do ano passado. Uhum. E agora ela falou que teve academia, realmente teve algumas academias, teve motel. Que usaram a ideia dela. Isso, tá vários. Mesmo, que motel que é esse que cobra R$3? R$3. Deve ser mais barato, né? Com a camisinha. R$3. Tu deita na pedra brita. E ela tá reclamando com o direito dela, né? Uhum. De qualquer pessoa, se for usada a imagem sem a devida liberação. Aham. Uhum. A pessoa pode. Tá processando todo mundo. Pode protestar o uso indevido da imagem dela. Mas como se tornou membro, ela devia agradecer, né? Claro, com certeza. Com certeza. Cobrar por isso. Agora que o Jorjão fala em motel, né? Em novembro a gente vamos ver as colheitas do carnaval, né? Verdade. Os frutos. Verdade, os Enzos e Valentinas. Nove meses depois. Nem consegue chegar no motel. Olha a cantora Gretchen. Lembra da cantora Gretchen? A Gretchen. Ela fez tanta plástica que ela já tá usando bigode. Ela virou celebridade. Ai, olha só. Tem dois umbigos. A Gretchen virou celebridade no Irã. Presta atenção. Nossa. Mas não foi por causa das músicas ou do famoso rebolado e nem dos filmes pornôs. Mas sim por conta dos memes que pipocaram na internet. Caramba. Após a ameaça de guerra entre Estados Unidos e o país do Oriente Médio. Por meio do Twitter. Vários usuários usaram as montagens com a cantora para pedir que o Brasil não fosse envolvido na guerra. Cara, os memes da Gretchen são os melhores, disparados. Senhora. Ela é a rainha do Twitter. Total. É que o rosto dela é bem interessante. Outro né? meme que foi comentado essa semana foi o meme da Joelma, né? Que ela tá com a cara de triste, daí do nada ela faz cara de feliz. A Joelma? Aí eles fizeram a montagem da mesma cara, né? E tá sendo comentado nos Estados Unidos, o programa da Ellen DeGeneres. Nossa, sério? Eles estavam comentando esse meme. Que era do Calypso? Do Calypso? A Joelma do Calypso. Eu tive o desprazer de ver o show do KY aqui em Dois Vizinhos. E a Joelma consegue fazer uma coisa muito louca, cara. Ela conseguia bater o cabelo e gritar e todo mundo ouvia sem estar com o microfone na mão. Nossa! É tipo o Bonato fazendo o programa ali. Ela porque não, era tudo playback. Aí ela tava chacoalhando o cabelo e o microfone na outra mão. E daí daqui a pouco, eu falei, meu Deus, ela grita pela mão. Como é que ela consegue? Tem amplificador na goela. É. Sim. E essa aí da Ellen DeGeneres, como é que foi a história? O programa, aí estava comentando de memes e tal, e apareceu o meme da Joelma. Tava, sério? Apareceu a foto, assim, daí a atriz é bem famosa, esqueci o nome dela, é Kristen alguma coisa. Uh-huh. Ela até fez o meme na hora lá, sabe? Ela mas falaram explicar, a origem, da onde que era? Falaram de onde é que era e tudo do mais. Brasil. Bem bacana, tá vendo agora? Viu, mas não teve uma vez que a Rihanna postou um meme da Gretchen, comentou? É, sim, coisa. Sim, teve, sim. Teve, né, esse lance teve, aí também. Foi a Katy Perry, não foi? Da Katy, não, era a Katy Perry. Sim. Postou um meme da aliás, Gretchen. Da Gretchen, ela fez um clipe depois, né, da música. Switch. Como é que é? Switch. É, mas não é um clipe oficial, né? Não oficial. É o lyric, né? Isso, lyric vídeo. Daqui a pouquinho voltamos com o Yo-Yo na Super Jovem. Soltei as rédeas da vida, galopei rumo aos ventos, passei por muitos atalhos de dor e de sofrimento. Os corcoviados e os tombos me serviram de lição. Hoje eu mantenho apertadas as rédeas da minha imaginação, pois eu não quero mais galopar nos ventos da solidão. De volta com Christian Ralph. Nossa senhora, deve estar drogado esse Christian Ralph. Não é falar nessa aí, não é? Isso é o que é uma guaranha? O que seria isso? É uma guaranha. É, mas eu acho que é fake isso aí, hein? Não, não é real, não é real. La Cautiva. Ou tava muito bêbado. Mas tem uma voz top, né? Falar em bêbado, quero falar o seguinte, você que vai beber... O que você vai contar sobre tu, Jogão? Não, não, vou falar do pessoal que vai beber. Ó, tem aí, tem o carnaval, vai ter o carnaval aqui no domingo, acho que é da Ponta Grossa. Quero explodir aí. Isso, vai ter carnaval da Ponta Grossa. Vai ter chope, vai ter baladas, vai ter um monte de coisa. E você que vai beber, por favor, não dirija, meu amigo, minha amiga, não faça nhaca. Chame o Chofer 46, melhor app de mobilidade urbana. Baixa aí no seu iOS, baixa no seu Android, Chofer 46. Chama que os caras vêm rapidinho, cobram barato. É top da balada. E eles vão, eles vão fazer aí uma maratona nesse carnaval. Vão estar disponível aí de noite, pra galera não precisar se deslocar pra casa com o seu carro. E tem mais, o Chofer 46 tá com uma mega promoção pra Expobel. Expobel está chegando. Maior festa, uma das maiores festas do Paraná, sendo com todos os shows gratuitos. E você pode também ir para a Expobel gratuitamente. Eu vou explicar como. É assim, ó. Você colocando lá, baixando no seu celular o app do Chofer 46 e usando, automaticamente você estará cadastrado para concorrer a dois ouvintes por dia vão ir para a Expobel por conta do Chofer 46. Mas detalhe, Beto, esses ouvintes podem levar mais três brother. Nossa, vai a galera toda. Vai a broderagem, né? Então, a broderagem. Cara, a broderagem vão para a Expobel, vão para o show do Alok, do Lua Santana, do Eduardo e do Costa, do Ira, enfim, da Lauana Prado. Eduardo e do Costa. Entendi. Vão pro show de quem quiser com o Chofer 46 e ainda pode levar mais três brothers. Então, baixe já e use muito, que nem diz aquele cara do Shoptime, use muito, use. Compre, Botini, Botini, tira o escorpião da bolsa. Vamos baixar isso, o Chofer 46 já, Botini, que você está concorrendo aí para a Expobel, quer dizer, já não paga ingresso para ir para a Expobel, e aí vai de carona com o Chofer 46, não perca tempo. Boa. Bora. Temos a emboquete do Yoyo hoje, a nossa pergunta é a seguinte, você manda a sua mensagem de voz, e respondendo voz. O que você fez nos carnavais passados? Ou o que você vai fazer nesse carnaval? Valendo ingressos para Expobel. Valendo ingressos pro cinema, um par de ingressos. Eu vou pro dar aí um combo com um par de ingressos pro Cinemax, que tá com muito filme top lá. Temos, né, aqui a participações da audiência, vamos ouvir. Vamos lá. Já que nossa região não é muito do carnaval, né, cara? O jeito é nós dormir, né? Dormir, aproveitar, dorme! Uns 4 dias aí. Esqueci, já foi. Recuperar, então dorme. Começar já foi, e o carnaval foi. Passado também. Dormir. também já foi. Esse aqui, ó. E aí, galerinha da Super, aqui é o Raul Dias Júnior. Opa! Olha, por um motivo que eu gosto do carnaval. Porque a gente tem 2 dias a mais pra poder beber. E 2 dias a mais pra ficar em casa. Vamos beber, fumar narguilha e festar, então. Ele já tá em outra vibe. Ele já está. Ele já está, em outra dimensão, Raul Dias Júnior. Outro. Né? Carnaval passado eu trabalhei. E nesse carnaval também vou trabalhar. Já viu o paranaense fazer festa de carnaval? Não faz. É tipo locutor de rádio, né? Também, tipo locutor de trabalho rádio. Trabalha e trabalha. Trabalha. Mais uma. Vamos lá. E aí, gurizada do Yoyo? Aqui é Slambelé de Marmeleiro. E o que eu vou fazer do meu carnaval esse ano é o que eu faço nos últimos anos, desde que eu me juntei com a minha excelentíssima Bruno Zoski. É, a gente vai acampar, né? Daí é aquele combinado. Vamos acampar, fazer um rolê tranquilo, saudável. Mas aí a gente chega lá, enche a cara, faz aquela loucuragem, né? Mas lá no meio do mato, sem incomodar ninguém. E lembrando agora uma passagem que teve no primeiro ano de namoro que eu tive com ela, ela veio pra mim: ah, amor, vamos ir no carnaval? Primeiro ano de namoro nosso, ela veio e convidou pra nós ir pro carnaval. E eu estranhei, assim, pensei: bah, mas será que vai dar certo? Mas beleza, né? Ela queria ir, vamos então, tudo. Aí passou um dia, eu acredito que ela tenha ido pesquisar como é que é o tal do carnaval e coisa, porque a gente se juntou, era bem novo ainda, e ela pesquisou, viu, acho que como era aquela folia, bagaceirice, e chegou no outro dia e falou pra mim: viu, nós não vamos mais no carnaval, vamos ficar em casa, vamos fazer outra coisa. Aí beleza, né, mudamos plano, tudo, e daí em diante foi só acampamento, só coisa light, digamos assim. Valeu, gurizada, um abraço, bom fim de semana, bom carnaval pra vocês. Se divirtam aí, nós se divertem aqui também com vocês. Valeu. Boa. Aproveita. Você já é o Alan, só quer comer no mato, né? Aproveita o mato carne. E vai armar barraca lá. Isso, armar barraca e comer no mato. Né? E... tá aí o pessoal, cada um dizendo o que vai fazer e o que fez no carnaval. Isso. Tem mais tempo, hein? Nós temos, vai mandando seu áudio pro 988-222300. O que nós escolhermos aqui nem sempre é o melhor, que a gente é meio zoado da cabeça também, né? Alguém a gente escolhe aqui vai ganhar esse par de ingressos para ir no Cinemax Beltrão. Fala, guerreiro. Tem mais uma participação mais, ali no WhatsApp. Vamos lá, então. Boa tarde, gurizada super jovem. Esse ano, previsão pro carnaval é o seguinte: tentar dar um perdido na mulher e torcer pra não achar ela lá no meio também. Muito bem. Muito bem. Só que a tua casa já caiu antes de tu armar. Ela já caiu, né, mano? Caiu, verdade. Ah, vai os dois, né? Depois do carnaval volta o relacionamento. Continua mandando sua mensagem no 988-22-2300. Só vamos dar um recado aí que o aplicativo da Super Jovem pra Android já tá disponível também, na verdade, pra iOS também. Plataformas, as principais plataformas, Android e iOS. Faça o download e leve a Super Jovem aonde você quiser. E é o bacana do aplicativo que eu gosto, é um detalhe que quando tá tocando a música, ela tá falando lá, tá colocando o nome da música ali pra você saber, né? Muito bom, cara. Às vezes você curte uma música, qual é o nome dessa música? Lá no aplicativo, quem tá ouvindo pelo aplicativo, tá aparecendo o nome da música, né? Justamente. É bem legal. É top demais, hein? Faça o download. Com certeza. Download. Vamos tocar a música? Bora. Esse é o Yo-Yo na Super Jovem. Vamos namorar, beijar na boca. boca. Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai, titi, ai, titi, vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Comigo é na base do beijo. Estamos de volta no ressuscitou carnaval. Verdade, cara. Carnaval da Super Jovem. Carnaval 2020. Carnavral. É. Carnavral. Um certo cara foi no carnaval e encheu a cara, né? Encheu a tulipa de cachaça. No final da festa, o cara que estava torto estava voltando para casa a pé. Daí passa um ladrão e fala: "Ê, rapaz, passa o relógio, passa o relógio." Daí o cara pegou e deu o relógio para ele, né? No outro dia, o bêbado já recuperado sai de casa e vê o cara com o seu relógio e fala: "Ô, cara, esse relógio é meu." Que seu, rapaz. Esse relógio é de um bêbado que eu peguei. E, ó, lá no carnaval. Batatei. Batatei lá no carnaval, né? É. Daí eu falo, não, não é meu mesmo. Acho que você acho que eu me enganei, cara. Acho que eu me enganei. Olha só, o senador licenciado Cid Gomes do PDT lá do Ceará foi baleado na tarde de quarta-feira. Também, né? Pois é, e um motim de policiais para reivindicar o aumento salarial em Sobral. O Cid pilotava uma retroescavadeira e tentava... tentava furar o bloqueio feito por policiais do terceiro batalhão da Polícia Militar do município. Os caras atacaram o pau, né? Atacaram bala lá no Cid. Pois é, o Hospital do Coração informou que o estado de saúde do Cid é estável. Não morreu. Essas foram três balas, né? Duas balas. É que pegou, e que não há risco de morte, né, cara? É que eu vi aqui, imagina a retroescavadeira pegou na canela do policial. E é porque é mesmo. Aquele Ciro é loucão, né? Veja, é irmão do Ciro. Irmão do Ciro Gomes. Veja bem. Ele é mais louco que o irmão, né? Pois é, é uma família meio louca, né? Ele disse que o estado dele tá sendo atacado por milícias do policiais. Ele não disse. Como que é? Ele não aceitou que os policiais façam a greve. Ele falou que os policiais estavam como bandidos, com a cara tapada e tudo mais. Que eles querem aumento de salário, né? Fincar o trator em cima. Pois é, não vai resolver, né, cara? Não é assim que se resolve as coisas, né? Aí o Ciro foi fazer uma coletiva, né? Pra explicar isso aí. Ele falava que os servidores estão totalmente errados, né? Que ele já foi governador do estado, então ele sabe como é que é o processo político lá. E falou também que é culpa do presidente, né? Que estimula essa coisa dos policiais estarem, tipo, com mais poder, assim. Então, ele jogou pra cima da polícia ir pra cima do presidente, a culpa do irmão dele e com a patrola por cima dos outros. Ele falou o seguinte, que na verdade ele achava um absurdo os policiais, ele achava que era pouco, de fato, os 5 salários mínimos que os policiais ganham, ele achava pouco, ele falou que os policiais realmente mereciam ganhar mais, só que ao mesmo tempo ele achava que os policiais, que os professores do estado deveriam ganhar pelo menos igual os policiais ganham também, né? É isso que ele tava dizendo, mas vai entender. Político é tudo falando mesmo saco, né? Concordo. Mas tem seu jeito de reivindicar. De reivindicar, né? Também. Os dois estão... Os dois estão errados. Muitos extremos. Mas sabe o que você pode fazer, você que tá certo? O que, Jorjão? Mandar o seu áudio aqui pra Super Jovem dizendo que você vai fazer o que você já fez em algum carnaval que você não contou pra ninguém. Conta pra nós. Tá valendo aí um par de ingressos pro Cinemax pra você curtir. De repente, já que você não vai pular carnaval, curtir um cineminha no carnaval. Eu queria, inclusive. Queria muito. É bom. Vou mandar meu áudio no grupo da rádio. Não, só pra ganhar o ingressinho do Cinemax. Você ganha bem, rapaz. Trabalha na rádio, ganha bem. Trabalha na rádio. Nós vamos fazer um motinho aqui. Vocês ficam falando isso, o pessoal que meu cobrador acredita vai me cobrar aqui. Eu vou pegar uma patrola lá, uma reta escavadeira, e vou derrubar o portão da rádio ali. Né? Aí o seu Agostinho aparece. No Cinemax tá rolando aí Parasita, como o Jorjão já falou, né? Que é o filme que ganhou vários Oscars. Sonic, o filme. Tem também Bad Boys, que é o terceiro, cara, quero assistir esse filme, mano. O 1917, aquele filme lá que foi gravado num take só, e né? Ganhou Oscar também. Tem aí a Aves de Roupinha, que é o filme com a Arlequina. Frozen 2 e Jumanji. Tem uma porrada de filmes no cinema, né? Tem um monte. Você pode escolher qualquer um filme desse, Jorjão. Pode escolher qualquer um. Você ganhou, você escolhe o filme que você quer e você vai lá curtir no Cinemax. Eu, por exemplo, ficaria muito com dois corações. Por quê? Eu joguei muito Sonic, quero ver o filme Sonic. Eu também. A Arlequina não gosta. Mas eu queria ver o 1917, que eu não vi ainda, e queria ver o Bad Boys 2, que eu não vi ainda, e queria ver o Parasitas, que eu queria ver todos. Eu também só não queria ver o da Arlequina, não. Eu também não me fez a cabeça. Até o Frozen eu queria fazer, mas. Frozen não. Pois é. Ah, o Frozen é legal. É. O Léo falou ali de um filme gravado com um take só. O Thiago York, quando ele gravou o penúltimo DVD dele, antes de sair desse do Acústico MTV, ele gravou lá no norte do país e gravou com uma câmera só o DVD, cara. Nossa. Tipo, tu assiste, não dá pra notar, assim, você nem repara que é uma câmera só, eles ligando, cara. Ficou muito da hora, cara. Tem umas empresas. Videomakers, né? Vamos ouvir um áudio da galera aqui da nossa Emboquete. O que você fez ou o que você fará nesse carnaval que tá começando hoje? Vamos ouvir aqui. Apesar de não ter baile, festa de carnaval aqui no Sudoeste, eu e minha esposa vamos fazer o mesmo que o pessoal faz aí nas grandes cidades, nessa época do ano. A gente vai fazer neném. Mentirosinho. Ai, meu Deus do céu, né? Mas mande pra gente aí. Isso aí, daqui a pouquinho tem a Madame Zuleide, né? Vamos trazer ela aqui. Onde está a Madame Zuleide? A nossa drag. A Madame X. Hoje que dia que é? Hoje é dia 14? Hoje é dia 21. Ah, né? Eu falei, dia 21. Vamos lá então com a Madame Zuleide aqui no seu ioiô. Dicas de relacionamento com Madame Zuleide. Oi, gente, mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso, respondendo a mais uma pergunta para vocês, que vocês vão adorar. Madame Zuleide, estou gostando de um rapaz, e ele é um rapaz muito legal, muito bonito, e eu quero muito ficar com ele. E eu sonhei na noite passada que a gente tava... Bom, gente, não pode falar isso no programa, né? Vamos lá. Então é o seguinte... Ele chegou pra mim e perguntou, você já sonhou comigo? Como foi? O que que eu respondo? Ai, querida, você tem que ser sincera. Você tem que olhar pra ele e dizer o seguinte, você acredita que eu sonhei com você, mas eu não lembro? Ai, que coisa louca. Quando eu lembrar, eu te conto. Faz isso, amada, sempre funciona. Beijos. Madame Zuleide, o meu namorado, ele toma banho a cada 2 dias. E ontem à noite, a gente foi fazer brincadeirinha. Vocês sabem que brincadeirinha é, né? Vamos lá. É o seguinte, ele olhou pra mim e disse, amor, você seria capaz de descrever o meu cheiro? O que que eu falo pra ele? Aí você fala a verdade. Sim, sou capaz de descrever seu cheiro, sim. Até porque cheiro de chiqueiro. com urubu dentro, tem um cheiro muito peculiar. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Sem um banho. Ah, vai tomar banho, fedido. Que horror. Beijo, gente. Você ouviu as dicas de relacionamento com a Madame Zuleide? Envie a sua pergunta para o arroba superjovemfm que a Madame Zuleide te responde na próxima sexta. A Madame Zuleide tá fazendo sucesso, né? Como é que faz para participar, Kleber, aí do quadro? É só o pessoal mandar no nosso Instagram lá, manda no arroba superjovemfm, manda no nosso direct lá, pergunta se tem uma dúvida do seu relacionamento do seu amigo, enfim, e do seu crush. E dica de sexo também ela dá, né? Também, cara, dá dica de tudo. Da receita pede de qualquer bolo. Coisa lá, que você imaginar, você pede para ela que ela responde para você. O rapaz perdeu um dos braços em um acidente. É uma piada triste. João sem braço. Piada triste. O rapaz perdeu um dos braços em um acidente, sem poder mais conviver com isso, resolveu se suicidar. Olha só. Nossa. Subiu até a cobertura de um prédio quando estava pronto para pular. Estava acontecendo o carnaval, né? Ele viu lá no carnaval um bloco de carnaval passando, olhou toda aquela felicidade, mas mesmo assim ele ia se matar. Aí ele percebeu lá embaixo que um rapaz sem as duas pernas estava pulando o carnaval. Estava saracoteando, pulando e falou, meu Deus do céu. Olha a música do carnaval aí, ó. Isso. Tava saracoteando. Tava saracoteando lá e saracoteando, daí pensou, nossa, como eu sou ingrato com a minha vida. Eu só perdi um braço, tô pensando em me matar. Olha a felicidade daquele cara sem as duas pernas, saracoteando pra cá, saracoteando pra lá, vivendo o carnaval, aproveitando a vida. E eu aqui, né, desceu lá e foi falar com ele, foi falar com o rapaz. Falou, amigo, eu estava prestes a me matar e você salvou minha vida. E o cara falou, é? Por quê? O cara saracoteando, né? Ele falou, não, porque eu vi você, eu aqui pensando em me matar e você aproveitando o carnaval. Pulando o carnaval sem as duas pernas, aproveitando o samba, vivendo feliz. Falou, não tô nada disso, é que eu tô com coceira no topo e não consigo. Meu Deus, nada. Super Jovem. Dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai sentando aí, bolando vai. Enxiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse ponta no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Bota envolvente na mala emolência, no beat ela senta e representa. Senta, senta. Dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai sentando aí, bolando vai. Enxiga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão, sentadão, sentadão. Bota envolvente na mala emolência, no beat ela senta e representa. Senta, senta. Super Jovem. Oh, oh, oh, oh, oh. Alô, alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo. Por favor, fala mais baixo, que eu me lembro, a gente tá terminado. Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade, você não merecia, mas eu vou te falar a verdade. Vai, assim, vai. O som do porta-mala tá batendo às 9 horas. você com o bumbum batendo no chão. Vem, vem, vem, vem, Vila Mix. Segura, Vila Mix. As novinhas tá descendo e vem. Assim, assim, assim. Explicações eu não te devo, mas em consideração a minha saudade, você não merecia, mas eu vou te falar a verdade. Vem, vem, vem, vem. O som do porta-mala tá batendo, as novinhas descendo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. O porta-mala tá batendo, as novinhas descendo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. O porta-mala tá batendo, as novinhas descendo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco. Quero ver você viver. O porta-mala tá batendo, as novinhas descendo. Tô aqui de corpo, mas não tô de coração. Elas tão me querendo, mas eu não quero não. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu não troco você por bumbum batendo no chão. E a gente tá de volta com o programa Ioiô e vamos falar agora com a galera que paga o salário do Jorgão Milionário. Vamos Deus falar com a galera livro, da quem Leve. Dera, quem dera ganha tanto que nem esses caras aí. Sim. E aí, Robert, tudo certo, meu querido? Show de bola, muito boa tarde a todos, maravilha total. Então, o Jorgão Milionário. É o salário milionário dele. Ele ganha... Eu cantava com o José Rico, por isso que ele tá falando. José Rico. Que adivinha? Precisa, que não precisa nem fazer programa mais. Viu? Né? Vou fazer a pergunta pra você. Adivinha quem que vai tirar férias hoje? Ah, vai dizer que é ele de novo. Não, eu não mas tiro é férias. Claro. Eu nunca tiro férias. É claro. O Jorgão ou o Beto? O Jorgão vai tirar férias hoje. Não, tá de brincadeira. Não, eles. Não, mas condições. Que... Condições. Agora cara, pegou férias em dezembro, homem. Pergunta pros sem, outros. Sem inveja, mentira. Agora a pergunta de nós aqui do esse da Plebe aqui. De fazer não, intriga. O Guerreiro nunca tirou férias. Não, pergunta pra Plebe. O Kleber que é, também nunca vi. Você. Nunca vi. Quando tira férias, sai da rádio e volta. Mas é que eu saio da rádio pra descansar, eu não tenho férias. Ele tirou 6 meses de férias. Só que... foi licença premium. É. Só quem não tem férias aqui sou eu. Eu tenho que sair da rádio pra tirar férias, né? Que louco. Agora já o Jorjão. Que loucura. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Leve Confecções, que esse final de semana aí tá bombando, gente, muitas oportunidades, todo estoque de verão. Você vai encontrar toda a linha feminina, vestidos, blusas, regatas, bermudas, shorts, com 50%, é metade do preço. E ainda você pode estar parcelando no seu crediário ou no seu cartão. Então você vai encontrar toda essa linha de verão feminina. Mas fica tranquilo, Beto, você vai tirar férias. E não Beto, só férias, não. Beto não, Beto tá aqui, Jorgão. É que eu me confundi que hoje eu fiquei tão emocionado que eu vi o Jorgão na rua. Ah, você viu o Jorgão na rua? Com um carro novo. Ah, mas e um carro azul do Grêmio ainda, né? Meu Deus do céu, cara. É o Grêmio o carro dele. Nós estamos pagando bem? Massa, aqui é milhões, é milionário. Estamos pagando bem. 80 anos trabalhando aqui, né? A Globo, parabéns, viu? Parabéns, que coisa linda. Viu, é aquele que tem Wi-Fi já? É, tem. Você sabia que a Globo chamou ele? Chamou? Chamou de idiota? Chamou de burro, mandou voltar. Então, Jorgão, como eu estava falando, você vai tirar de férias, você pode passar na Leve Confecções, porque toda a linha de camiseta, camisa polo, regatas, bermudas masculinas, toda a linha masculina de verão com 50% de desconto também. Então pega toda a linha da Algoche, da Trotter. Gente, metade do preço. Se custava R$60, tu vai pagar 30. Se custava 30, tu vai pagar somente 15. Tá valendo muito a pena, porque você faz uma economia muito grande. E nos infantil, pros baixinhos, toda linha de conjuntos, menina, piá, de todos os tamanhos, também pela metade do preço. E eu quero chamar a atenção que a gente acaba de receber toda a linha da Altenburg de travesseiros. Cara, travesseiro diferenciado. Sabe aquele travesseiro anti-estresse? Eu comprei 5 pra colocar uma cada lado do corpo, assim, né? Ele tem um fio de carbono, Jorgão. Tem uma cama disso aí. Ele tem um fio de carbono que ele tira a eletricidade estática do corpo. Olha só. Cara... diferenciado mesmo. Comprei, aprovado, funciona. Olha, e a gente só recebeu toda essa linha de Altenburg, tem a linha que tem a, faz a respiração do travesseiro para deixar ventilado, para pessoa que soa demais, né? Tem essa linha de fio de carbono que eu falei que é anti-estresse. Então, quero convidar você para conhecer essas novas novidades, é, tecnologia no travesseiro, diferenciado travesseiro com 2 anos de garantia. Nossa, bacana. Então, tá valendo muito a pena, convido você, amanhã atendimento até as 4 horas da tarde. Já quero deixar, digo de passagem, né? Que hoje é meu último dia aqui, fazer um flash no meu Nem pagou o pão de queijo. Paguei sim. Te mandaram embora? Nunca pagou o pão de queijo. Mandaram embora, Robert. É. Meu último dia, Robert. Mas talvez voltarei, nunca a gente se sabe, né? Justamente. Pelo menos só vim aqui dar um oi pra vocês. Quem falar. Bebe dar um upa, né? Deixei a portinha aberta aqui. Deixei, né, a portinha aberta, quem, né? Bebe. Porque assim, é um sonho tirar 3 férias no ano, né? É então, só trabalhar na Super Jovem. Não fichou bem. Radialista, né? Trabalha na Super Jovem, você tira 3 férias aí, não. É brincadeira, mas eu tô... Você tem que fichar bem, é esse o problema. É esse que é o problema, fichar, né? Bem. Fazer o quê? Minha mãe dizia isso. Mas eu continuo a leve, só que eu vou pra Cascavel, um novo projeto, um novo preparo, hein? Aí. E quem está assumindo o meu lugar é a Clarice, porque eu estava na calçado. Clarice, né? E a Carmen... assume na Confecções no lugar do Tito. As mulheres dominaram o mundo. Agora o seu Léo já vai crescer. Agora o negócio vai pegar fogo. Agora vamos vender bem. Agora vamos deixar elas falar agora. Parabéns pro seu Léo aí que teve visão agora, né? É, seu Léo, tava demorando. Tava demorando, é. Né? Eu avisei, coloca a mulherada lá no comando. Como é que você tá, Clarice? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Primeiro dia que tô aqui. E agora a loja ficou mais bonita, né? E mais cheirosa. Sempre deixa tudo mais cheirosa, mais bonito, né? Mais cheirosa também, né? Mais bonita e mais cheirosa, com certeza. Tiraram o fofão de lá. É. Você viu que ele tá até mais... Mas a gente tá ajeitadinho hoje, né? É, tomou até banho. É, não. Tá indo embora, né? Tem que deixar uma presença mais agradável. E eu vim falar que de preço baixo é na Leve. Hoje, nessa sexta-feira, todo mundo animado pro feriadão com preço baixo e economia. 50% toda a linha de verão. Você vai comprar aquela sandália, rasteira, tamanco, das melhores marcas, todo o nosso estoque de verão com 50% de desconto. E pra você que quer economizar, deixar o dinheiro aí pra viagem, pro pedágio, para o combustível, você pode parcelar os 50% em até 3 vezes no crediário. Então a Leve, é só a Leve que tem, é só a Leve que faz, é a loja mais completa de Francisco Beltrão e região. Muito obrigado, Clarice. Não deu tempo mais para o pessoal aqui, né? Vai fazer o quê, né, Carmen? Agora deixa para semana que vem. Semana que vem você volta e já traz o nosso pão que você tá devendo aqui, né? Pão caseiro. Eu vou apagar a coca. Combinado, então. Combinado. Leve Calçados e Leve Confecções. Programa Eu vai para o intervalo comercial. A gente volta já. Já fica aí. Quero pica, quero pau. Quero ver todo mundo falando. De volta ao vivo com o programa Ioiô nesse clima de carnaval 2020. Tá aí a música pra galera que pediu aqui, né? E olha só, a galera também tá escolhendo ali nesse momento. Estamos escolhendo o ganhador ou ganhadora. O ganhador é dos ingressos, do combo de ingressos para o Cinemax, né? Exatamente. Mandaram aqui um áudio, né, Guerreiro? Vamos ouvir, né? A nossa trupe aí que... áudio. É o cara do perdido, né? Vamos ouvir aqui o último que mandou? É, vamos lá. Silêncio. Carnaval de Jesus. Participei no Carnaval de Jesus e vou dormir bastante nesse carnaval. Muito bem, muito bem. Glória, legal, minha legal. Irmã, que Deus te abençoe. Eu acho que eu conheço essa voz aí, né, Fabi? É um gole de água benta, né? Eu acho que eu conheço a voz aí. Viu? O gole lá é de água benta, rapaz. Nossa. Gole diferenciado. É. Vamos escolher quem ganhou o par de ingresso, então, pra ser o perdido na mulher, porque ele é mentiroso. É, eu também gostei. Falou que vai dar um perdido na mulher. Como é o nome do cara? O nome dele é Bruno. Bruno. Bruno, manda aí... A gente vai entrar em contato com ele, né? Uhum. Ou não. Que ele ganhou. Se der vontade. Par de ingressos. Então, o Bruno vai dar um perdido da mulher. Vai, né? Ir no cinema agora. Eu tô achando que ele não vai é nada. Botar filho. O áudio dele. Tô achando que ele se ferrou se a si próprio, cara. A mulher dele já tá sabendo do perdido. Vamos lá. Passa aqui, querido. Ah, é. Tá. Passa ali, querido. É, passa aqui, querido. A gente roda no ar melhor, né? Mais profissional o negócio. Oh, agora 11 pras 4, daqui a pouquinho tem o Misturama, 6 da tarde tem o pub. Hoje estarei aqui no pub, né, Jorjão? Vai estar no pub hoje. Vamos na estar. Já, Léo. Estaremos no treta. Nós fizemos uma troca de programas. Gostei muito de fazer o treta. Bem legal. Você vai gostar do pub também. É, o treta, né? O treta bombando aí. Vai ter uma treta, né? Vamos ouvir aqui o áudio que o Guerreiro mandou pra gente nesse momento. Vamos ouvir o áudio do ganhador. Super jovem. Esse ano, previsão pro carnaval é o seguinte: tentar dar um perdido na mulher e torcer pra não achar ela lá no meio também. Olha, já pensou o cara dar um perdido na mulher e chegar lá, a mulher tá pulando tá carnaval? Porque é uma grande possibilidade, claro, né? Se você vai estar perdido, você vai ficar, pode, deixar. Viu? Pode receber o perdido também. Pode receber, vai deixar a moça solta aí, né? Ou o moço. Oh, vamos não, embora? Na hora do salve, só mandar um salve antes. Manda aí, meu querido. Rapaziada que vai pro rolê hoje. Mandar um abraço pra Alice, vai se formar hoje, o pessoal vai ferver na Cabana Maiari. Um abraço pro Sandrão também, tá ligado com a gente. Grande Sandrão. Sandrão, será que é o Barcelos? Grande mesmo. Sandrão Petri. Não, Petri, achei que era o Barcelos. Tá, vamos embora, meus queridos. Isso, isso, grande abraço. Bom abraço. Tchau. Até mais. Um ótimo carnaval pra você, fique na Super Jovem, hein? Não engravide ninguém.